paz pra viver e compor, seja onde for. Nas promessas de amor. Vivo por um dia melhor. Só queria um pouco de paz pra viver e compor, seja onde for. Nas promessas de amor. E eu que já sonhei com ouro com brilhantes, de pérolas, diamantes, quilates, banhada, sangue. Cenário horrorizante, confronto que é surbubano, nosso espante. É desse jeito mesmo, horripilante. De frente pra batalha, de cabeça erguida, vamos seguindo na trilha, fortalecendo a família pra lutar, pra morrer, pra viver e compor. Seja lá como for, se as lágrimas transbordou, Senhor, enxuga os olhos por eu ter acreditado, por rezar pelo próximo e pedir que seja salvo. Guia os passos do pecado, conduzir na paz eterna, mostra que o final do vale tá mantendo as portas abertas pra quem trouxe na pele as cicatrizes do arrependimento, pra quem teve a infância conturbada pelo sofrimento. O tempo que não ajuda, tempestade não para, o nevoeiro e a neblina são cortados pelas balas. Observando, será que tanta dor que não vai acabar, se nosso sonho de vencer tá morrendo se pá, enquanto nós tiver pela fé e tentando viver. Se nossa força, nossa luta não vale pro ser sonhos, queria ao menos tempo pra poder saber do que valeu, porque se nós não tem nada a perder, vou continuar. Escolha cê deve tomar, conclusões, nossa meta não vai acabar. Vivo por um dia melhor. Só queria um pouco de paz pra viver e compor, seja onde for. Nas promessas de amor. Vivo por um dia melhor. Só queria um pouco de paz pra viver e compor, seja onde for. Nas promessas de amor. É difícil acreditar, negou, mas cê enxerga que a paz é um alvo nos confronto de guerras, lote de favelas, barraco construído, as crianças conturbadas que cresce ouvindo tiro, o som do grito, o eco da quadrada. Seu sonho sendo reduzido a nada, entre a bala da pistola e a sosa perfumada. A fé inabalada faz abrir o mar de lágrima, além das fronteiras, pela expressão urbana, o pelotão de bombeta que estremeceu montanhas. Eu sou o poeta sonhador que chora ao compor nas páginas com sangue, usufruindo do rancor. Nas águas do mar, observando o horizonte, desarmado do combate, da guerra que voltei ontem. Vem de longe, olha o bonde, ei moleque, sai da frente. É quente, reluzente e atraente, vem na mente. Inevitavelmente a favela tá se armando, consequência monstruosa, corações vão sangrando. Pânico urbano, efeito colateral, AR-15, matraquinha de HK, fuzil FAL. É mal, vagabundo, gostaria de narrar felicidade aos quatro cantos, com alegria no olhar. Então, contra-atacar o sistema e reagir, provando para o mundo que podemos ser feliz. Embora aqui vivemos no cenário, com o tempo cronometrado, amargando o fim trágico, meu espelho mágico mostra no reflexo a cicatriz profunda do mundo paralelo. Vivo por um dia melhor. Só queria um pouco de paz pra viver e compor, seja onde for. Nas promessas de amor. Vivo por um dia melhor. Só queria um pouco de paz pra viver e compor, seja onde for. Nas promessas de amor, de amor, de amor.